Vem pro show do Golf Pulga Sound. Se prepara que lá vai pancada. Golf Pulga Sound, calando a boca da concorrência. Volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré. A diferença está na qualidade, e a qualidade está aqui. Golf Pulga Sound, meu patrão. Sente a pancada. Aqui é Golf Pulga Sound. Mais uma da Bravo Sound. Golf Pulga Sound. Da Bravo Sound. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Golf Pulga Sound, da Bravo Sound. Your love is it like the ocean? What devotion? Está aqui, Golf Pulga Sound, meu patrão. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Vem pro show do Golf Pulga Sound. Se prepara que lá vai pancada. Calando a boca da concorrência. Pancada. Aqui é Golf Pulga Sound, mais uma da Bravo Sound. Qualidade está aqui. Golf Pulga Sound, meu patrão. Sound, calando a boca da concorrência. Show do Golf Pulga Sound. Se prepara que lá vai pancada. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. We'll be right back. qualidade está aqui. Golf Pulga Sound, meu patrão. Uhul! You were the shadow to my light, did you fear us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight, wanna see you. Aqui é Golf Pulga Sound, mais uma da Bravo Sound. Show do Golf Pulga Sound. Se prepara que lá vai pancada. We'll be right back.

qualidade está aqui. Golf Pulga Sound, meu patrão. Aqui é Golf Pulga Sound, mais uma da Bravo Sound. Show do Golf Pulga Sound. Se prepara que lá vai pancada. Golf Pulga Sound, da Bravo Sound. DJ Fabinho no máximo, o mais requisitado, o mais procurado pelos proprietários de som automotivo do Pará. pancada. Aqui é Golf Pulga Sound, mais uma da Bravo Sound. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Vem pro show do Golf Pulga Sound. Se prepara que lá vai pancada. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. O DJ Number One dos sons automotivos. Sacudivo Amazônia. Pulga Sound, da Bravo Sound.